Yo vine a arrasar, no me quieres buscar. Andamos coqueta, monárrica, super sensual, sual, sual, sual, sual, sual, sual, sual, super sensual, sual, sual, sual, sual. Vine a ganar, pa' de puta sensual. Espectaculera.